Na capital, temos céu parcialmente nublado com 29 graus. Guarujá, tempo bom, 32. Bauru e Guaratinguetá, 31. E Presidente Prudente, 33 graus. YK686, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, AM 700 kHz. Música e notícia. Uma boa tarde a você, ouvinte da Eldorado, com BJ Thomas.